que ela tem, não sei dizer. Só sei que quando a gente se aproxima, tudo aquilo pega fogo. E se quiser, é só ligar. Tu sabe que comigo não tem essa de hora e nem lugar. Ontem me lembrei de todas as conversas e te liguei. Nunca tive medo, mas agora eu sei que o certo era te falar. Demorei, mas confessei. Joguei tudo pro alto, aumentei. E o melhor de tudo foi ouvir você dizer: se você quer ficar, contrariar tudo que acontecer. Quer ficar, se arriscar um pouco mais, fica aqui comigo. Adoro nosso amor bandido. Adoro nosso amor bandido. Adoro nosso amor bandido. Desacelera o personagem de um amor fugaz. Hoje a tua viagem é no banco de trás. Não tem perigo, ontem eu até sonhei com isso. Suor no teu corpo, a marca da sua mão no vidro. Entre distrações me perco pelo seu olhar. Sabe como? Eu pego teu cabelo e tu manda puxar. Sem ter dono, só te dou. Nem sereno apago o fogo, nem acabou, eu quero de novo. Cai na teia, perdi o jogo. Ontem me lembrei de todas as conversas e te liguei. Nunca tive medo, mas agora eu sei que o certo era te falar. Demorei, mas confessei. Joguei tudo pro alto, aumentei. E o melhor de tudo foi ouvir você dizer: se você quer ficar, contrariar tudo que acontecer. Se você quer ficar, se arrisca um pouco mais, fica aqui comigo. Adoro nosso amor bandido. Adoro nosso amor bandido. Adoro nosso amor bandido. Se você